de mania de querer me esnabar. Na frente das amigas, sem querer me humilhar. Vai sentir saudade, tô sabendo, e vai me ligar. Fala que sou minha e que não vai me perder. Não quero ficar sozinha, não tem medo de sofrer. Não entro no seu jogo, que sou maluco por você. Tudo certo, a gente então se vê. Faz amor e depois não quer nem saber. Aí me xinga, me pisa, faz o que quiser e depois liga, bandida. Sabe que te tenho em minhas mãos. Oh, oh, oh, tá meio bagunçado, mas tá tudo bom. Querer me esnobar na frente das amigas, sempre vem me humilhar. Vai sentir saudade, tô sabendo, e vai me ligar. Fala que sou minha e que não quer me perder. Não quer ficar sozinha, mas tem medo de sofrer. Não entro no seu jogo porque sou maluco por você. Tudo certo, a gente então se vê. Faz amor e depois não quer mais saber. Aí me xinga, me pisa, faz o que quiser e depois liga, bandida. Sabe que te tenho em minhas mãos. Oh, oh, oh, tá meio bagunçado, mas tá tudo bom. Aí me xinga, me pisa, faz o que quiser e depois liga, bandida. Sabe que te tenho em minhas mãos. Oh, oh, oh, tá meio bagunçado, mas tá tudo bom. Xinga, me pisa, faz o que quiser e depois liga, bandida. Sabe que te tenho em minhas mãos. Oh, oh, oh, tá meio bagunçado, mas tá tudo bom.